todos cas passageiro que eu vivi. Você foi a primeira mulher da minha vida. O tempo passou e essa chama não apagou. Acordo de manhã e faço o café, levo pra você na nossa cama. Amor igual ao seu é raridade, é difícil de encontrar. Se eu dedicar a minha vida toda pra você, isso pra mim ainda é pouco. E quando chega o fim de semana, a gente sai pra passear. É amorzinho pra lá, é amorzinho pra cá, é amor e paixão que não acaba mais. Portal do Arrocha. Se eu dedicar a minha vida toda pra você, isso pra mim ainda é pouco. E quando chega o fim de semana, a gente sai pra passear. É amorzinho pra lá, é amorzinho pra cá, é amor e paixão que não acaba mais.